Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, umas semanas parado, outros afazeres profissionais assim o ditaram, mas regressamos com o recado de sempre, por aqui não há palavra cantada, e hoje vamos trazer uma série de temas novos, discos acabados de sair, mas ainda que de 2021. Abrimos esta sessão com dois discos já experimentados aqui no Em Transe, discos que não paramos de ouvir e de recomendar. O primeiro, Lost Shield, de Scott Morgan, músico canadiano, chama-se Clara, resulta de uma transformação e manipulação de uma curta peça executada por uma orquestra de cordas de Budapeste. Tem 22 instrumentistas e Loschill resolveu, para Clara, fazer uma série de segmentos inspirados neste pequeno pedaço orquestral. Um deles chama-se Lumina e abre o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Abrimos com Lochil e Lumina de Clara. Para trás, You Can See Your Own Way Out é o tema título que junta pela primeira vez dois nomes consagrados deste universo incatalogável, Jeffrey Cantu Ledesma com Elias Ahmed. O primeiro oferece os sons processados e eletrónicos, também gravações de campo. Ahmed é um excelente executante de guitarras e também sintetizadores. Por aqui, Jeff Cantu Ledesma, Elias Ahmed, com You Can See Your Own Way Out. Pelo meio, KMRU, mais uma insistência aqui no Entranze, pertence ao keniano Joseph Kamaru, edição Log, um disco com muitas gravações de campo a enlaçarem-se com o resto. Composto por Kamaru, ouvimos O.T. para seguirmos em frente com mais um disco de Gavin Miller, alter ego Worried About Satan, chama-se Providence, e vamos entrar em territórios mais orgânicos, ainda que com drones, de Providence, Furimar, Worried About Satan.

Sons que se repetem e demoram lá em cima. O fresco Providence de Word About Satan, ouvimos Furrimer, logo a seguir Will Bolton com Sumida Colors, um disco inspirado em Sumida-ku, um lugar perto de Tóquio. Por lá, muitos instrumentos sensíveis e percussivos e também gravações de campo, como em Furrin. Deixámos para trás a novidade de Green Kingdom, o último disco de uma trilogia pela russa Drona Rhythm, de Green Kingdom a editar Empyrean pela editora Moscovita, por aqui Lavender. E voltamos à música de Jeffrey Cantu-Ledesma e Elias Hamed, mais exploratórios os próximos 15 minutos, em frente de You Can See Your Own Way Out, Black Across White. Thank you. Estamos no meio da novidade da multi-instrumentista Sara Davachi, chama-se Rushes Recedes, é o avanço para Antiphonals e são muitos os instrumentos executados por Sara Davachi, de guitarras a teclados, também, claro está, pianos. Nesta, tudo é muito pouco perceptível. Vamos continuar a ouvir Rushes Recedes, mas não sei antes dizer-vos que lá em cima, novidade do argentino Federico Duran, mais um disco gravado entre março de 2020 e março de 2021, um ano de pandemia a inspirar o universo de Duran, de Herbário Menta em frente, com Sara Davachi, Rushes Recedes. Daqui a pouco, do Japão, Seller com Entire Absence. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, depois da novidade de Sara Davachi Seller, com Malaria, novo disco lá dentro, Entire Absence, Fever, Temperatures. Logo a seguir, a primeira vez de Dustin Hoalera na mítica Deutsche Grammophon, disco Silfur, ele que é uma das metades dos A Winged Victory for the Sullen, mas Hoalera na solo já foi inclusive nomeado para um Oscar, faz muitas bandas sonoras, por aqui Opus 56, e para o final, a música a solo de alguém que costuma colaborar no caldeirão pop do mercado musical, com nomes como Sufjan Stevens, Saint Vincent ou Taylor Swift. A solo é arrojado, ainda que muito melódico, em Caesar Tale, James McAllister, com a última Portrait. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá, no lugar da internet do Em Transe, os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos em breve, fiquem bem, até lá.